O dia 11 de outubro na história. 1890. O decreto número 848 cria o Supremo Tribunal Federal. 1905. Lançada no Rio de Janeiro a revista O Tico Tico, primeira revista brasileira de quadrinhos para crianças. 1948. Estreia em São Paulo a Companhia Teatro Brasileiro de Comédia, que logo se tornaria o mais importante grupo teatral do Brasil. 1988. O presidente José Sarney lança o programa Nossa Natureza, destinado a deter a destruição da floresta amazônica. 1998. João Paulo II canoniza uma freira nascida de família judia. Edith Stein, ou Madre Teresa Bendita da Cruz, foi deportada para Auschwitz. Esses são os fatos que fizeram o dia 11 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.